boto no colo, te dou carinho e amor. Na festa de vaquejada, seja no frio ou calor, quando precisar de mim, pode me chamar que eu vou. Não quero ver você triste, não posso te ver chorar. Coração bate no peito, parece que quer me matar. Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar. Me apaixonei por você e meu desejo é te amar. Me chama, me chama que eu vou. Saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Me chama, me chama que eu vou. Saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Quebrem vocês! Me chama, vai! Beleza! Me chama, me chama que eu vou. Saiba que eu sou teu amigo e teu amor. É isso aí, Fortaleza! Valeu, galera! Diz! Forró, cavalo, de pau ao vivo! Diz que me ama, pô! Dá uma tristeza, um beijo está na fortaleza. Eu vou ver a minha riqueza em mulher. Quando aparto o meu violão, saudade canta o refrão. Eu vou é morrer de paixão em mulher. Que nem a prata da lua, que nem o ouro do sol, tem beleza igual a tua. Diz mulher. Sou o seu tesão gostosa. Diz que eu sou o seu amor com a todo o coração. Eu peço por sua visão nessa incerteza danada. Diz que é a minha amada e diz que me ama, porra. Se a gente entre na briga, lute, discute, não corra. Brigue por essa mulher, mate por essa cachorra. Depois pergunte pra ela, diz que me ama, porra. A cachorra da molesta, a molesta das cachorras. A galera! Tá escrito em tua testa, tu és mulher que não presta. A Rocha Santoné! Tá todo mundo balançando! E aí? Forró, cavalo de pau. Seu amor com a dor no coração. Eu peço por sua visão nessa incerteza danada. Diz que é a minha amada e diz que me ama, porra. Se a gente entre na briga, não te discute, não corra. Brigue por essa mulher, mate por essa cachorra. Depois pergunte pra ela, diz que me ama, porra. A cachorra da molesta, a molesta das cachorras. Quero ouvir a galera! Tá escrito em tua testa, tu és mulher que não presta. Sente firmeza! Tá escrito em tua testa, tu és mulher que não presta. Que beleza!